uma estrela que cata a brilhar. Lina mar, boi uma areia que cata a moiar. Espanhol desse mundo fora, só vai mar. Terra pobre, cheia de amor, de morna tem coladeira. Terra sabe, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra pobre, cheia de amor, de morna tem coladeira. Terra pobre, cheia de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Nasceu um boi, é uma estrela que cata a brilhar. E na mar, boi, é uma areia que cata a moiar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra sabe, cheia de amor, tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra pobre, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.